إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, o louvor é para Allah. Louvamos, pedimos sua ajuda e imploramos seu perdão. E nos refugiamos em Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele a quem Allah guiar, ninguém poderá desencaminhar. E aquele a quem Allah desencaminhar, ninguém poderá encaminhar. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração exceto Allah. E testemunhamos que Muhammad é sincero e mensageiro. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, continuando a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na aula passada, nós falamos sobre a viagem de Taif, que foi um episódio, ou um dos episódios mais tristes da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nós vimos que essa viagem, apesar de não ter dado certo, a princípio, a gente viu que essa viagem, na verdade, teve alguns bons resultados. Como a gente viu, primeiramente, um dos bons resultados foi a questão de que o jovem Abdes abraçou o Islã e beijou os pés ensanguentados do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, logo em seguida que o povo de Taif apedrejou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esse jovem, como a gente viu na aula passada, veio até o profeta trazendo um prato de uvas, e quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam falou com ele, disse para ele que era um mensageiro de Allah, imediatamente o jovem Abdes abraçou o Islã e se jogou para beijar os pés do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que estavam ensanguentados devido ao maltrato do povo de Taif. Então, esse foi o primeiro bom resultado dessa viagem, que a princípio pareceu ser fracassada. Além disso, a gente viu que o anjo das montanhas veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, juntamente com o anjo Gabriel, alaihi salam, e prestes a acatar as ordens do mensageiro de Allah. O anjo das montanhas disse que se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam quisesse, ele poderia derrubar as duas montanhas sobre o povo de Taif. E como nós vimos, a resposta do profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que não queria que eles fossem castigados, por ter esperança que, inshallah, um deles sairia dizendo La ilaha illallah. E hoje, alhamdulillah, toda a cidade de Taif é uma cidade muçulmana, convertida ao Islã. E também nós vimos que, em resultado dessa viagem, os gênios abraçaram o Islã ao ouvir a recitação do profeta sallallahu alaihi wa sallam quando ele estava rezando uma oração noturna, voluntária. Os gênios escutaram o Corão e um grupo de gênios se converteu ao Islã e foi até o povo, a seu povo, para divertir o seu povo com relação à mensagem do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Além disso, como um dos maiores resultados do esforço e a fé do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, teve lugar um dos acontecimentos mais importantes da vida do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam e dos muçulmanos. E esse acontecimento é o chamado Al-Isra wal-Mi'raj, ou seja, a viagem noturna do profeta sallallahu alaihi wa sallam à mesquita de Al-Aqsa na Palestina e a sua ascensão aos céus. Então, só para explicar, Al-Isra seria a viagem noturna do profeta sallallahu alaihi wa sallam à mesquita de Al-Aqsa na Palestina, em Jerusalém. E Mi'raj é a ascensão do profeta sallallahu alaihi wa sallam da mesquita Al-Aqsa aos sete céus. Então essa é a diferença. Al-Isra é a viagem noturna até a mesquita Al-Aqsa. E Mi'raj é a ascensão do profeta sallallahu alaihi wa sallam aos sete céus. Onde é que a gente está agora? Onde é que nós estamos? Nós estamos no décimo ano da mensagem. No décimo ano da mensagem. Da revelação da mensagem. Onde é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ainda estava? Estava ainda em Mecca. Ainda não havia acontecido a imigração para Medina. Tudo isso que a gente falou até agora aconteceu em Mecca. E nós estamos no décimo ano da mensagem, da revelação da mensagem. Alguns relatos dizem que Al-Isra al-Mi'raj, ou seja, a viagem noturna do profeta sallallahu alaihi wa sallam e a sua ascensão aos céus, ocorreu no dia 27 de Rajab, que é um dos meses do calendário islâmico, no décimo ano depois da revelação. Com relação a onde está o profeta nessa noite, existem três versões diferentes. Uma das versões diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam nessa noite estava na sua casa. Outra versão diz que ele estava na casa de Hani, seria irmã de Ali ibn Abu Talib, que ele havia ido visitar ela e que ele estava na casa dela, havia dormido na casa dela. E também, outra versão diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia dormido perto da Kaaba. E que, então, ocorreu tudo isso que a gente vai falar agora. Então, a princípio, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, que é Isra al-Mi'raj, a viagem noturna do profeta sallallahu alaihi wa sallam, a mesquita de Al-Aqsa, e a ascensão dele aos céus, foi uma viagem de corpo e alma, ao mesmo tempo. Ou seja, ao contrário de que muitas pessoas dizem que foi só uma viagem espiritual do profeta sallallahu alaihi wa sallam, foi uma viagem de corpo e alma. A principal evidência disso é que havia, que após esse acontecimento, após a Isra al-Mi'raj, muitas pessoas abraçaram o Islam por saber desse evento. Que mais tarde a gente vai ver que ficou comprovado aos incrédulos. E, a partir desse momento, os incrédulos de Quraysh ficaram num estado de caos. Por quê? Porque essa viagem trouxe bons resultados depois que muita gente acabou se convertendo ao Islam. Se essa viagem tivesse sido somente de alma, isso não teria acontecido. Quraysh não teria dado tanta importância a essa viagem. Por quê? Porque o anjo Gabriel vinha regularmente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e isso não acontecia, não trouxe nenhum problema. Eles não acharam essa questão complicada pelo anjo Gabriel vir regularmente ao profeta Muhammad. Então, se fosse uma viagem espiritual, eles não teriam dado a mínima bola para isso. Como a questão foi que foi uma viagem de corpo e alma, e por isso trouxe grandes resultados ao Islã, e também trouxe um grande problema para Quraysh. O que aconteceu nessa noite? O anjo Gabriel, alaihi salam, veio ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, enquanto ele estava dormindo. Veio até ele, acordou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e disse ao profeta sallallahu alaihi wa sallam que ele desse 7 voltas ao redor da Kaaba. Fizesse tawaf. Fizesse 5 voltas em volta da Kaaba. O profeta sallallahu alaihi wa sallam fez as 7 voltas, e então o anjo Gabriel informou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e dali, da mesquita sagrada em Mecca, eles iriam até a mesquita sagrada de Al-Aqsa, em Jerusalém, na Palestina. E que dali, eles subiriam aos 7 céus para se encontrarem com Allah, para que o profeta sallallahu alaihi wa sallam se encontrasse com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: glorificado seja aquele que durante a noite transportou o seu servo, tirando-o da sagrada mesquita em Mecca e levando-o à mesquita de Al-Aqsa, cujos arredores abençoamos, para mostrar-lhe alguns dos nossos sinais. Sabei que ele é onivolente e onividente. Então, por que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o período da noite? Por que isso aconteceu numa noite? Porque a noite tem diferentes implicações para as diferentes pessoas. Por exemplo, para os corrompidos, os incrédulos, a noite é um tempo de cometer toda a classe de pecados. De cometer adultério, de beber, de cometer tudo que é haram. Já para os fiéis, a noite é um período em que um crente se aproxima mais de Allah subhanahu wa ta'ala através da oração. Então, para os fiéis, o período da noite é um período no qual a alma se sente mais tranquila e mais próxima a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse, transportou o seu servo. Vejam a palavra seu servo. Quando Allah subhanahu wa ta'ala quer honrar um homem, honrar uma pessoa, chama ele de seu servo. E a questão de chamar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como seu servo faz o profeta sallallahu alaihi wa sallam recordar que ele é um ser humano. E faz a gente recordar que, além de toda a posição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele é um ser humano. E também, ele otorga uma grande posição dizendo que esse é o servo de Allah. Né? Se a gente for ver a história de todos os profetas, em todas as histórias dos profetas, chegou um momento em que eles tiveram uma gloriosa vitória. Mas mesmo assim, todos os profetas, seja o profeta Salomão, que era rico e que tinha o domínio de várias... Inclusive, o ar estava sob domínio, o vento estava sob seu domínio, os gênios estavam sob seu domínio. Mesmo assim, esses profetas sempre seguiram sendo humildes e agradecidos ao Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso é uma lição para nós. Qualquer que seja a nossa condição, seja o êxito que nós tivermos, seja o quão famoso nós nos tornarmos, seja o quão rico nós formos, ou religiosos, Nós temos sempre que manter nossa humildade e nossa humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Assim, Allah subhanahu wa ta'ala nos eleva e nos faz chegar numa posição muito elevada. Como é que a gente vai se elevar? Com humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Bom, depois do profeta sallallahu alaihi wa sallam ter dado 7 voltas ao redor da Kaaba, ele montou numa criatura chamada Al-Buraq. O que seria Al-Buraq? Al-Buraq era um transporte que iria transportar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sagrada mesquita de Mecca até a mesquita de Al-Aqsa. O profeta sallallahu alaihi wa sallam descreveu Al-Buraq, dizendo que Al-Buraq era... O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que o buraq era uma montaria na forma de um animal branco, cujo tamanho era maior que um burro, mas menor do que uma mula, e cujo passo, ou seja, um passo que esse animal de buraq daria, seria o equivalente ao máximo que alcançasse a tua vista. Então Allah subhanahu wa ta'ala utilizou o buraq para nos desafiar e nos fazer recordar que a capacidade de Allah e o poder de Allah subhanahu wa ta'ala sempre vão ultrapassar o nosso conhecimento. Não importa o nível científico ou tecnológico que nós chegarmos. Isso até o dia do juízo final. Ninguém, nem mesmo com toda a tecnologia avançada que nós temos hoje, conseguiríamos fazer um buraq que em poucos segundos conseguisse transportar alguém da mesquita de Mecca até a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse que o anjo Gabriel o acompanhou durante toda a viagem. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: montei na parte posterior do buraq e o Jibril, anjo Gabriel alaihi wa sallam, ao meu lado. E nenhum de nós ficou longe do outro. Ou seja, que o anjo Gabriel e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ficaram juntos durante toda a viagem. A palavra buraq, em árabe, ela deriva da palavra barq, que significa o quê? Relâmpago. Isso corresponde aos rápidos movimentos que Al-Buraq fazia. Em poucos minutos levar o profeta sallallahu alaihi wa sallam de Mecca para Jerusalém. E dessa forma, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam poderia viajar tranquilamente de um lugar para o outro. E vejamos que algumas semanas antes, ou melhor, alguns dias antes, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não podia nem se mover livremente dentro de Mecca. Por quê? Porque estava cercado por Quraysh. E agora o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam poderia penetrar por todo o universo. Bom, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e Al-Jibril, o anjo Gabriel alaihi salam, chegaram na mesquita Al-Aqsa. Quando chegaram na mesquita Al-Aqsa, e aterrizaram ao lado da muralha da mesquita. O que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam fez? Ele fez uma coisa muito estranha. O mensageiro de Allah desceu do Al-Buraq e atou essa criatura num aro, como se fosse um cavalo. Atou aquela criatura. Mas por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fez isso? Se essa criatura veio somente com esse propósito de levar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de Mecca para Jerusalém, é lógico que o quê? Que esse animal não iria fugir. Que Al-Buraq não iria fugir, então por que atuou ele? Por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ao chegar em Jerusalém, na muralha da mesquita, amarrou o buraq? Isso nos ensina algo muito importante. Isso nos ensina que confiar a nossa alma totalmente a Allah não significa que nós devemos dispersar as causas e os meios. Não significa que nós devemos dispersar aquelas coisas que estão ao nosso alcance a fazer. Então nós temos que fazer tudo possível para chegar aos nossos objetivos. E também deixar a nossa alma totalmente confiada a Allah. Porque só vai acontecer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tiver decretado. Mas, além de nós ter completamente a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, nós devemos também, todos nós devemos captar o nosso buraco. Amarrar o nosso buraco. Ou seja, fazer tudo que está na nossa capacidade. Tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. E depois confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Bom, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam atou o buraq e depois entrou na mesquita Al-Aqsa. Chegou na mesquita de Al-Aqsa. Que hora era, mais ou menos? Era 7 da meia-noite. E era de se esperar que o quê? Que essa mesquita estivesse totalmente vazia. Só que essa mesquita, assombrosamente, estava repleta, lotada. Mas quem estava lá? Todos os profetas de Allah. Desde Adam, desde o nosso pai Adão, alaihi salam, até o profeta Jesus, Isa, alaihi salam. Não havia lugar nem para colocar um pé. Todos vieram para quê? Especialmente para receber o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então aqui eu vou deixar uma foto para vocês da mesquita. Aqui é a mesquita Al-Aqsa. Vou passar para vocês aqui o arquivo para vocês verem a foto. Aqui está a mesquita Al-Aqsa. Depois nós vamos ver a Sakhra. Qual é a diferença entre a mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que é a outra mesquita que está em frente. Que foi a partir dessa outra mesquita que o profeta sallallahu alaihi wa sallam acendeu os sete céus. Nessa mesquita, essa primeira que eu coloquei aqui, o profeta sallallahu alaihi wa sallam rezou junto com todos os profetas de Allah, que é o que a gente vai falar agora. E nessa outra mesquita aqui que eu estou passando aqui, nessa outra mesquita foi a partir daí onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam acendeu os céus, aos sete céus. Mas continuando aqui. Então, não havia lugar para colocar um pé. Estava lotado de profetas, todos os profetas, 124 mil profetas. Os 124 mil profetas estavam na mesquita Al-Aqsa, esperando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Essa congregação dos profetas, no mesmo tempo e no mesmo lugar, foi um acontecimento com um significado muito importante para nós. Isso significa o quê? Isso significa o quê? Significa a unidade de toda a humanidade. A união de toda a humanidade. A humanidade é uma. Independentemente de toda a diferença temporal. E toda... E também a unidade da mensagem de Allah. Então essa congregação dos profetas indica o quê? Que a mensagem que todos os profetas vieram trazer era a mesma mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Que a mensagem era em comum. E que eles todos faziam parte da mesma humanidade. Independentemente do tempo. E existe um outro significado para essa descida dos profetas até Mesquita Al-Aqsa. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam chegou na Mesquita Al-Aqsa, todos os profetas estavam alinhados para a oração. Todos os profetas, imaginem, o profeta sallallahu alaihi wa sallam entrou na Mesquita Al-Aqsa. Todos os profetas, profeta Abraão, profeta Moisés, profeta Davi, profeta Jesus, todos os profetas estavam alinhados para a oração. Chegaram lá e estavam esperando o quê? A ordem do anjo Gabriel. A ordem de quê? A ordem de quem iria liderar essa oração. Todos os profetas estavam alinhados, mas não sabiam até então quem iria liderar a oração. Então, o profeta Muhammad, o anjo Gabriel, alaihi salam, chamou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ordenou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam liderasse a oração junto com os profetas. Que quem fosse o imã dos profetas seria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E isso significa o quê? Significou um mandamento. Significou que todos os profetas vieram até a mesquita Al-Aqsa para entregar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a balança, a bandeira da liderança de toda a humanidade. A liderança da humanidade agora estava nas mãos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E estava nas mãos... E além disso, está nas mãos agora da umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Da nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, essa oração em congregação com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sendo imã dos profetas, o líder dos profetas ao liderar a oração, isso significa o quê? Que a bandeira da liderança da humanidade estava na mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E na mão da umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por isso, Al-Isra, a viagem noturna do profeta sallallahu alaihi wa sallam, até a mesquita Al-Aqsa, teve uma grande importância para nós. E grande importância na história do Islã. A mesquita Al-Aqsa foi o lugar de onde começou a ascensão aos sete céus. E também foi o lugar para onde ele teve que descer antes de voltar a Mecca. Mas agora eu pergunto uma coisa. Por que na Palestina, na mesquita Al-Aqsa e não diretamente de Mecca? Por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam teve que vir da mesquita de Mecca, vindo da Kaaba, para a mesquita Al-Aqsa em Jerusalém para poder ascender aos céus. Por acaso não haveria um caminho para o céu através de Mecca? Certamente haveria. Então por que, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam teve que ir de Mecca para Al-Aqsa? Aqui vem a questão. Por que, que tudo isso teve que ocorrer na mesquita Al-Aqsa? Em Jerusalém, na Palestina. Por que, que tudo teve que ocorrer lá? Esse acontecimento tão importante para o Islã. Por que, que deve acontecer na mesquita Al-Aqsa? Aqui nos mostra a importância da Palestina e a importância da mesquita Al-Aqsa no Islã. Ou seja, quem crê que a questão palestina é uma questão dos árabes e não dos muçulmanos, ou uma questão política e não religiosa, então que me explique por que, que esse acontecimento tão importante para o Islã e para os muçulmanos aconteceu nesse local. Aconteceu na mesquita Al-Aqsa, aconteceu na Palestina. Isso nos mostra que essa região é sagrada para nós. Essa região é sagrada para nós. Isso não, quando a gente fala da questão palestina, não se trata de uma questão política. Não se trata de uma questão dos árabes. É uma questão, antes de tudo, do Islã. É uma questão dos muçulmanos. É o nosso local sagrado. Além disso, o fato do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ter liderado a oração coletiva juntamente com os profetas, isso tem um significado maravilhoso também. A gente sabe que no Islã, a regra do Islã é que quando, por exemplo, eu fui visitar uma pessoa na casa dela, ok, fui visitar um muçulmano na casa dele, enquanto eu estiver lá, se eu for rezar junto com esse muçulmano, quem deverá liderar a oração é o dono da casa. Essas são as regras do comportamento do Islã. Aquele que lidera a oração é aquele, o dono da casa, o dono do lugar. Mesmo que ele tenha um conhecimento menor que eu. Se eu tenho mais conhecimento do Corão, de que uma irmã muçulmana que eu fui visitar, mesmo assim, a dona da casa, ou o dono da casa, é quem liderará a oração se fizermos em congregação. Mesmo que tenha conhecimento menor. Porque quem lidera a oração é o dono da casa. A não ser que o dono da casa permita que outro lidera a oração. Mas a regra é o quê? O dono da casa vai liderar a oração. E agora, o que isso quer dizer, voltando à história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Quem é que liderou a oração? Em Jerusalém. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Em Jerusalém. Não foi em Mecca. Essa oração aconteceu em Jerusalém. Isso significa o quê? Significa a responsabilidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e da sua umma, da sua nação, com relação à mesquita Al-Aqsa e com relação à região sagrada da Palestina. Então, isso nos mostra a importância da terra sagrada para o Islã. Então, continuando o relato da viagem noturna. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: rezei duas rak'as dentro da mesquita e logo saí. Quando saí, o anjo Gabriel me trouxe um copo de vinho e um copo de leite, e pediu para que eu escolhesse. Agora uma observação. O vinho naquela época ainda não tinha sido proibido. O vinho ainda não era proibido no Islã. E o anjo Gabriel veio com dois copos. Um copo de vinho e um copo de leite. E disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que escolhesse um daqueles copos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam imediatamente escolheu o leite. Então o anjo Gabriel respondeu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: tu escolheste segundo a fitra, ou seja, segundo a natureza intacta e pura do ser humano. A fitra. Fitra seria a natureza intacta e pura do ser humano. Vejamos agora a questão do leite e do vinho. O leite aqui representa a criação divina intacta. Ou seja, o leite é leite sem nenhuma interferência por parte do homem. O leite não teve nenhuma interferência por parte do homem para se tornar leite. É a criação divina intacta. Enquanto o vinho alude o quê? Alude a uma interferência do homem causando mudanças na criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o vinho veio da onde? Da uva. Ou seja, teve interferência do homem para trazer o vinho. Já o leite não. É a criação intacta divina. Então, o leite significaria o quê? A fitra. A criação divina intacta do ser humano. E já o vinho representaria a ruína. Ou seja, significaria mudanças na criação de Allah. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam escolheu segundo seu instinto natural e não artificial. Foi o fundamento principal do profeta Muhammad e de toda a nação do profeta Muhammad. Então, escolheu a fitra. Escolheu a natureza pura do ser humano. Vejamos então Allah subhanahu wa ta'ala disse, voltando àquele versículo: glorificado seja aquele que durante a noite transportou o seu servo, tirando-o da seguida da sagrada mesquita em Mecca e levando-o à mesquita de Al-Aqsa, cujos arredores abençoamos. Aqui eu queria só voltar à questão aquela da Palestina e da mesquita Al-Aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran, cujos arredores abençoamos. Ou seja, a mesquita Al-Aqsa não é só ela que é sagrada. A mesquita Al-Aqsa com certeza é sagrada, mas não só ela. Cujos arredores abençoamos, ou seja, toda a terra palestina. Toda a Palestina. Cujos arredores abençoamos. Então, glorificado seja aquele que durante a noite transportou seu servo, tirando-o da mesquita sagrada em Mecca e levando a mesquita de Al-Aqsa, cujos arredores abençoamos, para mostrar-lhe alguns dos nossos sinais. Sabei que ele é onovinte e onividente. E concedemos o livro a Moisés, livro esse que transformamos em orientação para os israelitas, dizendo-lhes, não adoteis além de mim outro guardião. Ó geração daqueles que embarcamos com Noé, sabei que ele foi um servo agradecido. Essas são três ayas, três versículos da sura Al-Isra, a viagem noturna. Esses três versículos que a gente leu agora, representam três gerações consecutivas. A geração do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que foi precedida pela geração de Musa, profeta Moisés, alaihi salam, e que foi precedida da geração de Noé, alaihi salam. Os três profetas têm um mesmo nexo comum. Qual é o mesmo nexo? O seu amor por Allah, subhanahu wa ta'ala, a comunicação da mesma mensagem e os objetivos iguais. Qual eram os objetivos? Reformar a terra. Reformar a humanidade. Então observem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na viagem de Al-Isra, passou pelo monte de Tur, o monte Tur, de Moisés, passou por Betlehem, ou seja, Belém, de Isa, do profeta Jesus, e também passou pelo caminho que o profeta Abraão e o profeta Ismael haviam transitado entre a Palestina e Mecca para edificar a Kaaba. Ou seja, todos os profetas estão conectados entre si. É, então, vejamos também a importância dessa viagem noturna, que nós vemos que existe uma sura no Corão chamada Al-Isra, a viagem noturna. Mas não tem nenhuma sura chamada Al-Mi'raj, a ascensão ao teto céus. Mas existe uma sura chamada Al-Isra. Isso mostra a importância da viagem noturna até a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, para o Islã e para os muçulmanos. Então, depois da oração, todos os profetas usaram duas rakaat com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, o anjo Gabriel serviu ao profeta, pediu que ele escolhesse entre o vinho e o leite. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam escolheu o leite. Então, agora era a hora de eles irem para a sua viagem de ascensão. Al-Mi'raj, pelos sete céus. Al-Mi'raj aconteceu na mesquita Al-Sakhra. Ou seja, não era a mesquita Al-Aqsa. A Sakhra é a segunda que eu botei na foto aqui. A Sakhra, aquela da cúpula de ouro, aquela foi a partir dali que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e o anjo Gabriel ascenderam aos sete céus. Nessa mesquita foi onde aconteceu Al-Mi'raj. Reparem que nos nossos tempos, uma nave espacial viaja numa velocidade de 7 mil km por hora. E precisa, uma nave espacial, ela precisa, requer 3 anos completos para cortar uma distância desde a Terra até o planeta mais próximo. Isso tudo aonde é? Dentro do primeiro céu. Isso tudo, todos os planetas, todo o planeta, todos os universos que nós conhecemos, está dentro do primeiro céu. E no Mi'raj, na ascensão do profeta sallallahu alaihi wa sallam aos sete céus, o profeta Muhammad e o anjo Gabriel chegaram ao sétimo céu em poucos segundos, em poucos minutos. Isso é um desafio para nós. Hoje, a mais alta tecnologia chegou, uma nave espacial com 7 mil km por hora, precisa de 3 anos completos para chegar até o planeta mais próximo à Terra. Isso tudo é dentro do primeiro céu. Então imagina o profeta Muhammad em poucos minutos chegar ao sétimo céu. Certamente a glória pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Bom, então, um hadith autêntico do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, narrado por Bukhari, conta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse que o anjo Gabriel pegou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pela mão e ascendeu junto com o profeta, até o céu mais próximo. Primeiro céu. Quando chegou no primeiro céu, o guardião do primeiro céu, o anjo guardião da porta do primeiro céu, perguntou quem era. O anjo Gabriel disse que era Jibril, o anjo Gabriel. E perguntou, alguém está contigo? Ele disse, sim, Muhammad está comigo. Então o anjo guardião do primeiro céu perguntou, e ele foi enviado? Então o anjo Gabriel respondeu que sim. Então a porta do primeiro céu foi aberta. E então eles entraram. O anjo Gabriel e o profeta Muhammad entraram ao primeiro céu. E lá, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viu um homem que estava sentado e que havia gente à sua direita e outro grupo de pessoas à sua esquerda. Quando esse homem olhava para as pessoas que estavam no seu lado direito, ele sorria. E quando olhava para as pessoas que estavam no seu lado esquerdo, chorava. Logo disse ao profeta Muhammad, bem-vindo, seu piedoso profeta e piedoso filho. Então o profeta Muhammad perguntou para o anjo Gabriel quem era esse homem. E o anjo Gabriel respondeu que esse era Adam, nosso pai Adão, alaihi salam. E que as pessoas que estavam à sua direita e à sua esquerda eram as almas dos seus descendentes, ou seja, as almas, as nossas almas, as almas dos descendentes de Adão. Aqueles que estavam à sua direita são as pessoas que irão para o paraíso. E os que estavam ao seu lado esquerdo eram as pessoas que iam para o inferno. Então, cada vez que Adão, alaihi salam, olhava para as pessoas do lado direito, sorria. E cada vez que olhava para o lado esquerdo, ele chorava. O único que conhece os habitantes do paraíso e do inferno é Allah subhanahu wa ta'ala. E nós ignoramos em que grupo nós estamos inscritos. Nós ignoramos em que grupo nós estamos. Se nós estamos no grupo da direita ou se nós estamos no grupo da esquerda. Em algumas narrações relata que um dos seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando rezava durante as suas orações noturnas, ele suplicava a Allah dizendo, ó Allah, és o único que conhece os habitantes do paraíso e os habitantes do inferno. Com qual deles tem escrito o meu nome? Então, Allahu a'lam. Só Deus sabe, só Allah subhanahu wa ta'ala sabe em qual desses grupos está escrito o nosso nome. Inshallah, todos nós estaremos entre os habitantes do paraíso, inshallah. Bom, mas por que Adam alayhi salam ria e chorava? Porque Adam alayhi salam se sentia feliz por aqueles que haviam aprendido da sua experiência. E ao mesmo tempo se sentia triste por aqueles que não haviam aprendido. Adam alayhi salam pecou e foi expulso do paraíso. Aqueles que aprenderam dessa lição são aqueles crentes que ficaram firmes, obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala e tiveram como recompensa o paraíso. Por isso, Adam sorria. Por quê? Porque as pessoas aprenderam no meu exemplo. Já as pessoas do lado esquerdo não aprenderam. Infelizmente não aprenderam. Por quê? Porque viram o exemplo do seu pai, Adam, e não seguiram o exemplo dele. Não levaram esse exemplo como aprendizado. E no final, foram expulsos do paraíso e foram para o inferno. Bom, continuando, então, isso tudo aconteceu no primeiro céu. Foram para o segundo céu. Quando chegaram no segundo céu, o guardião do segundo céu, perguntou quem era. Mas Gabriel respondeu que era Gabriel. Perguntou, quem é que estava com o anjo Gabriel? Ele disse, Muhammad está comigo. Então o anjo guardião respondeu, ele foi enviado? Sim, ele foi enviado. Então a porta do segundo céu foi aberta. E quem estava lá? Estava o profeta Jesus, filho de Maria, e o profeta Yahya, João, filho de Zacarias. Que a paz esteja com eles. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que eles acolheram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amavelmente e suplicaram a Allah pelo bem-estar do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E então foram para o terceiro céu. No terceiro céu, a mesma coisa, o anjo Gabriel pediu que o guardião da porta do terceiro céu abrisse. Isso eu queria que vocês reparassem na organização dos anjos. Como os anjos são extremamente organizados. São perfeitamente organizados. Não abriam a porta para qualquer um. até mesmo com relação aos anjos. Não era para qualquer anjo que eles viriam abrir a porta. Então, subhanallah, a majestade de Allah subhanahu wa ta'ala. E a organização dos anjos. Então, em cada céu que chega aqui, o anjo Gabriel e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, chegavam, eles perguntavam quem era. E perguntavam quem estava junto com o Gabriel. E sempre o anjo Gabriel ia respondendo que estava ele e estava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então chegaram no terceiro céu. No terceiro céu encontraram quem? Encontrou o profeta Yusuf alaihi salam, profeta José. O profeta José foi quem foi otorgado a ele a metade da beleza do mundo. O profeta Yusuf, José alaihi salam, era o profeta mais belo. Allah subhanahu wa ta'ala otorgou a ele a metade da beleza do mundo. Metade da beleza de toda a sua criação, da criação de Allah subhanahu wa ta'ala, foi otorgado ao profeta Yusuf, profeta José alaihi salam. Então, o profeta Yusuf recebeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e suplicou pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelo bem-estar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então foram para o quarto céu. No quarto céu, encontraram outro profeta, o profeta Idris. Chegaram e encontraram o profeta Idris. E da mesma forma, o profeta Idris acolheu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e suplicou pelo profeta Muhammad. Então chegaram ao quinto céu, foram para o quinto céu, foram abertas as portas do quinto céu. E quem estava lá? Estava o profeta Harun, profeta Arão, que acolheu o profeta Muhammad e suplicou pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, chegaram ao sexto céu. No sexto céu, quem estava lá? O profeta Moisés alaihi salam, que acolheu o profeta Muhammad e suplicou pelo profeta Muhammad. E logo, foram ao sétimo céu. Chegaram no sétimo céu, e quando a porta se abriu, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o profeta Abraão. O profeta Abraão estava com suas costas reclinadas sobre o Bayt al-Ma'mur, a casa frequentada. A casa frequentada é um lugar, é como se fosse uma Kaaba, exatamente, ou seja, é idêntica à Kaaba que nós temos na Terra, só que no sétimo céu. E acima dessas duas Kaabas, até exatamente acima da Kaaba terrena, Al-Bayt al-Ma'mur, que seria a casa frequentada, está no sétimo céu, exatamente acima da terra, da Kaaba da Terra. E acima dessas duas Kaabas está o trono de Allah subhanahu wa ta'ala, o misericordioso. Então, quando nós fazemos o tawaf, as sete voltas em volta da Kaaba, ao mesmo tempo os anjos fazem o tawaf, ou seja, as sete voltas ao redor do Bayt al-Ma'mur, que seria a Kaaba dos anjos do sétimo céu. E acima das ambas está o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quem estava lá encostado no Bayt al-Ma'mur? O profeta Abraão. Por que ele estava encostado ali? Devido a todo o seu esforço dele e seu filho Ismael ao construírem a Kaaba para a terra. Então a recompensa dele foi ficar ao lado do Bayt al-Ma'mur, a casa frequentada. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou que nessa casa sagrada, o Bayt al-Ma'mur, todos os dias entram 70 mil anjos. Todos os dias entram 70 mil anjos. E quando saem dela, jamais voltam até ela. Agora eu me pergunto, quantos são os anjos? Se cada dia entra 70 mil anjos para rezar nessa Bayt al-Ma'mur, na casa frequentada, 70 mil anjos. E esses 70 mil anjos, nenhum deles volta a ver essa casa do sétimo céu. Jamais eles voltam para aquele lugar, até o dia do juízo final. Isso nos mostra a grande quantidade dos anjos. Mas agora uma pergunta. Onde é que estão os outros profetas? Por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não se encontrou nos céus com o profeta Nuh, profeta Noé, por exemplo? Esse encontro com esses profetas, na verdade, foi algo simbólico. Porque isso foi, na verdade, como se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse simplesmente mostrado ao profeta Muhammad uma mostrinha dos profetas. Ou seja, mostrou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqueles profetas que haviam tomado como meta principal a construção da sociedade, a construção da humanidade, que é o mesmo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teria que fazer quando emigrasse para Medina. E também alguns desses profetas, como o profeta Yusuf, o profeta José e o profeta Musa, o profeta Moisés, alaihi salam, haviam emigrado do seu país para outro país. Então isso serviria de apoio ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que logo teria que fazer o mesmo, teria que sair de Meca para ir para Medina. E outros profetas, como o profeta João, Yahya, alayhi salam, haviam sido perseguidos pelo seu povo, pelo seu povo, inclusive foi assassinado pelo seu povo. Então, esse, era como se Allah tivesse escolhido uma amostra dentre os profetas, em cujas vidas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam visse refletido o seu futuro, visse refletido aquilo que ele teria que fazer no futuro. Então, esse foi um presente divino que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para o seu profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, quando a gente falou do Beit al-Ma'mur, que é a casa frequentada, 70 mil anjos entram nela. Então, a gente tenta imaginar qual é o número existente de anjos. Ou seja, a gente não pode nem imaginar. Imagina, desde o início da criação até o dia do juízo, 70 mil anjos por dia entram nessa casa sagrada, o Beit al-Ma'mur, e nunca mais voltam para ela. Todo dia tem 70 mil anjos novos. Então, nós não podemos nem comparar o número de anjos com o número de seres humanos, desde o início da humanidade. Então, isso nos mostra o quê? Que Allah subhanahu wa ta'ala não precisa da nossa adoração. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, no hadith autêntico, um hadith sahih, escuta os gemidos dos céus, e não é por pouco que eles gemem, porque não há nem a medida de um palmo onde não se encontre um anjo prostrado ou em pé adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos disse que os céus gemiam, choravam, que é pela quantidade de anjos, que todos os dias não há a quantidade de um palmo de mão onde não há um anjo prostrado ou em pé adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa da nossa adoração. Ao contrário, somos nós que precisamos adorar Allah subhanahu wa ta'ala para salvar nossas almas do fogo do inferno. Nós é que precisamos nos prostrar perante Allah. Nós é que precisamos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós que somos os pobres que precisamos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam viu muitos dos anjos. Quando ascendeu aos sete céus, ele viu autênticos adoradores, que eram capazes de adorar 24 horas a Allah subhanahu wa ta'ala, sem se cansarem. Viram o reino de Allah subhanahu wa ta'ala? Viram o reino do soberano majestoso? Então, al-Isra wal-Mi'raj, a viagem noturna e a ascensão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, foi uma mensagem ao profeta Muhammad para que ele não se sentisse deprimido pelo que havia acontecido com ele em Taif e pela perseguição também de Quraysh contra ele em Mecca. E para mostrar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que toda a glória pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, cuja soberania é ilimitada. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam encontrou o profeta Abraão alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, deixou uma mensagem para o profeta Muhammad. Uma mensagem para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam transmitisse para a sua umma. Para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam transmitisse para nós. Essa mensagem é para nós. Ibrahim alaihi salam disse, profeta Abraão, ó Muhammad, transmita a tua nação em meu nome o meu salam. Ibrahim alaihi salam está mandando o seu salam para nós. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse que todos que escutam esse hadith devem retribuir o salam a Ibrahim alaihi salam. Por isso, alaika salam, ó profeta de Allah, Ibrahim. Então todos nós que escutamos esse hadith devemos retribuir o salam. Ibrahim nos mandou o salam. Então nós respondemos, alaika salam, ó profeta de Allah. E ele segue dizendo, e informa a tua nação que no paraíso, que o paraíso tem um maravilhoso perfume. Sua água é fresca e agradável. É uma terra cujas árvores crescem com Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ou seja, o que o profeta Abraão alaihi salam quis dizer quando nos disse que o paraíso tinha uma terra fértil onde as plantas são criadas com Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. O profeta Ibrahim alaihi salam estava nos dizendo para que nós embelezássemos nossos jardins no paraíso. Ou seja, nós que gostamos de cuidar dos nossos lares aqui terrenos, por que nós não cuidamos dos nossos lares no paraíso? Como cuidar dos nossos lares, como embelezar nossos lares no paraíso, simplesmente dizendo essas palavras. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Quem disse essas quatro palavras acabou de plantar uma árvore no paraíso, no seu jardim no paraíso. Então vamos dizer juntos, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos lembrar desse dia, no dia do juízo. Vai nos lembrar dessa hora no dia do juízo. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Quanto mais vezes nós repetirmos, mais vamos embelezar nosso jardim no paraíso, inshallah. Bom, depois desse encontro, o profeta sallallahu alaihi wa sallam viu coisas lindas no paraíso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam escutou a doce voz do paraíso dizendo a Allah: ó Senhor, onde estão meus moradores? Embelezei a mim mesma, a minha seda e minhas árvores e minha água, minhas plantas são em abundância. Imagine o paraíso dizendo isso. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ouvindo o paraíso dizer isso. E também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viu outras cenas mais fortes. Cenas para nos mostrar o castigo daqueles que desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, alguns exemplos que eu peguei aqui, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viu homens e mulheres que estavam diante de pratos com carnes. Um prato com carne saudável, carne halal, na frente deles. Mas que eles saíam da frente daquela carne e que se dirigiam até uma carne putrificada e que comiam daquela carne. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam olhou para o anjo Gabriel e perguntou: quem são esses? Então o anjo Gabriel respondeu: são aqueles que cometeram adultério, deixando o halal e comendo a carne putrificada, ou seja, a carne do haram. E lembre-se que esse não é o castigo do inferno. Esse é o castigo daqueles que fizeram adultério no túmulo. Esse é o castigo deles no túmulo, não é nem o castigo do inferno. Você imagina o castigo do inferno. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam também viu pessoas cujas bocas eram colocadas bolas de fogo. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam perguntou ao anjo Gabriel: quem são esses? E ele respondeu: são aqueles que malversaram a propriedade dos órfãos ilegalmente. E também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viu pessoas com unhas metálicas que arranhavam suas próprias caras e seus peitos. E perguntou para o anjo Gabriel: quem são esses? E o anjo Gabriel respondeu: são aqueles que falaram sobre as pessoas, falaram mal das pessoas na sua ausência, e que, em cujo discurso atacavam a honra das mulheres. Entre outras cenas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viu outras cenas, mostrando o castigo daqueles que desobedeceram a Allah subhanahu wa ta'ala e cometeram determinados pecados. Esse castigo todos no túmulo, não é nem castigo do inferno. Bom, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e o anjo Gabriel haviam já chegado ao sétimo céu. E foram ascendendo até que chegaram a um ponto onde o anjo Gabriel se deteve. O anjo Gabriel e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam chegaram num local mais alto, onde qualquer criatura pudesse chegar. Esse é o local onde nenhuma criatura poderia ultrapassar esse local. Ou seja, esse local é a chamada a árvore de lótus. A árvore mais extrema seria o significado. A árvore de lótus. Essa árvore significa o ponto mais alto do sétimo céu. Ou seja, é um local onde nenhuma criatura poderia ultrapassar aquele local. Nenhuma criatura, seja um anjo, seja um gênio, seja um ser humano, ninguém poderia ultrapassar aquela árvore. Salvo quem? Exceto quem? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam foi a única criatura a quem foi permitido ultrapassar aquela árvore. E então foi outorgado ao profeta Muhammad uma grande distinção perante as criaturas. E todos nós devemos amar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam devido a isso. O anjo Gabriel disse ao profeta Muhammad: se tu prosseguires, poderás entrar. E se eu fizer isso, ficaria todo queimado. Imaginem, hoje o Gabriel não poderia ultrapassar aquela região. Então, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam poderia. Então o profeta disse para o anjo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, disse que viu o anjo Gabriel todo encolhido, se diminuindo todo devido ao temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginem o anjo Gabriel, cujo profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que tem 600 asas. E de cada asa caíam pérolas e rubis. Imaginem esse anjo tão... Esse anjo tão majestoso, tão humilde perante Allah subhanahu wa ta'ala. E tão encolhido por temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: disputareis acaso sobre o que ele viu? Realmente o viu numa segunda descida, junto ao limite da árvore de lótus, junto à qual está o jardim da morada eterna. Quando aquela coisa envolvente cobriu a árvore de lótus, não desviou o olhar nem transgrediu. Em verdade, presenciou os maiores sinais do teu Senhor. Ali quando diz, realmente o viu numa segunda descida, essa parte se refere ao anjo Gabriel, alaihi salam. Porque nesse momento, o profeta, sallallahu alaihi salam, pela segunda vez via, pela segunda e última vez via o anjo Gabriel na sua forma angelical. Isso em vida, né? Porque a primeira vez que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi salam, viu o anjo Gabriel em sua forma angelical, foi quando ele trouxe a mensagem na montanha da luz, né? No Har Hira, que foi onde ele recebeu a mensagem. E a segunda vez onde ele viu o anjo Gabriel, alaihi salam, na sua forma angelical, foi junto a essa árvore de lótus. Então, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pôde ver aquilo que nenhum homem, nenhuma criatura havia visto. Não existe nenhum hadith, nenhum dito do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que descreva o que realmente aconteceu naquele local. O que, que realmente aconteceu quando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ultrapassou aquela árvore. Ou seja, simplesmente porque a linguagem não pode transmitir ou descrever a grandeza desse acontecimento. Existe uma forte polêmica entre os sábios quanto se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu ou não viu Allah subhanahu wa ta'ala. Na verdade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não disse nenhum detalhes com relação a esse assunto. Não deu maiores detalhes sobre o que ele viu. Allahu a'lam. Só Deus sabe se ele realmente chegou a ver Allah subhanahu wa ta'ala ou se ele não chegou a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Existem alguns hadiths que dão a entender que sim, e outros hadiths que dão a entender que não. Allahu a'lam, isso existe divergência entre os sábios. Então, o que nós sabemos é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu aquilo que nenhum olho havia visto. Viu aquilo que nenhum ouvido, ouviu aquilo que nenhum ouvido havia escutado. E sentiu aquilo que nenhum coração havia sentido. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu o paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu coisas extraordinárias que nós não podemos nem imaginar o que é. Só que, levando essa questão à nossa condição, nós sabemos que todos nós vamos ver Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo, inshallah. Todos nós vamos ver Allah subhanahu wa ta'ala no paraíso, inshallah. Você consegue imaginar a grandeza disso? Você consegue imaginar a grandeza que é estar perante Allah subhanahu wa ta'ala? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith sahih: Allah subhanahu wa ta'ala dirá às pessoas do paraíso: ó povo do paraíso. E eles responderão: Sa'adeik. Ou seja, viemos submetidos a ti e nosso acatamento é para ti, obedecendo as tuas ordens. E todo bem está em tuas mãos. Allah subhanahu wa ta'ala dirá ao povo do paraíso: vocês estão satisfeitos? E o povo do paraíso responderá: ó Senhor nosso, como não estaremos satisfeitos quando tu nos há otorgado aquilo que não concedeste a nenhuma outra das suas criaturas? Allah subhanahu wa ta'ala vai perguntar para o povo do paraíso: querem que eu lhes outorgue algo melhor do que isso? E eles responderão: ó Senhor nosso, existe algo que seja ainda melhor que isso? E Allah subhanahu wa ta'ala dirá: concedo a minha complacência sobre vocês, de modo que nunca mais estarei insatisfeito com vocês. Ou seja, a complacência de Allah subhanahu wa ta'ala. E em outro hadith também, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala dirá: então, que nesse momento Allah subhanahu wa ta'ala iria tirar o hijab, tirar o véu que era a barreira entre Allah e seus servos. E então os servos poderiam ver Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós estejamos entre essas pessoas. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conseguiu chegar a esse elevado lugar. E quando chegou nesse lugar elevadíssimo, Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta Muhammad: Muhammad, impus para a tua umma 50 orações por dia. Ou seja, a oração foi o único ato obrigatório de adoração que foi decretado nos céus. Ou seja, O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam teve que ir a mais do sétimo céu para receber essa ordem. A ordem da obrigação de 50 orações por dia. O único ato de adoração que foi decretado no céu foi a oração. Nenhum outro ato de adoração foi decretado no céu, exceto a oração. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam teve que ir de toda essa distância até a árvore de lótus para receber esse decreto. E então, nós fomos ordenados a cumprir com as orações na viagem de Isra al-Mi'raj. E se a gente for para reparar, a oração em si é uma espécie de Mi'raj, uma viagem espiritual a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, todos nós, quando vamos fazendo a oração, estamos fazendo uma viagem espiritual a Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, e foram impostos 50 orações por dia. Quando regressei, passei pelo profeta Moisés alaihi salam. E o profeta Moisés perguntou ao profeta Muhammad, o que que te foi ordenado? E o profeta Muhammad respondeu, me foi ordenado cumprir com 50 orações por dia. Então Moisés alaihi salam disse ao profeta Muhammad, teus seguidores não suportarão 50 orações por dia. E por Allah, que eu experimentei as pessoas antes de ti, e me esforcei ao máximo com os filhos de Israel em vão. Eu regresso ao teu Senhor e imploro para que ele reduza a carga dos seus seguidores. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam voltou até Allah subhanahu wa ta'ala e implorou a Allah subhanahu wa ta'ala que diminuísse o número das orações. E Allah subhanahu wa ta'ala reduziu 10 orações. Ficaram 40 orações obrigatórias. Logo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam regressou até o profeta Musa. E o profeta Musa repetiu a mesma coisa que tinha dito antes. Volta teu Senhor e pede para que diminua, porque o povo não vai aguentar. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam voltou a Allah e Allah subhanahu wa ta'ala diminuiu outras 10 orações. E assim foi repetindo até que Allah subhanahu wa ta'ala decretou 5 orações por dia. 5 orações diárias. E voltou até o profeta Moisés. Quando voltou até o profeta Moisés perguntou ao profeta Muhammad, o que lhe foi ordenado? O profeta respondeu, me foram ordenados 5 orações por dia. E Moisés disse, teus seguidores não aguentarão 5 orações por dia. Sem dúvida que tive experiências com as pessoas antes de ti. Empenhei-me ao máximo das minhas forças com os filhos de Israel. Volta ao teu Senhor e suplique para que diminua a carga dos seus seguidores. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu ao profeta Moisés, eu pedi muito a Allah, ao ponto que sinto vergonha de voltar. E agora estou satisfeito e me submeto à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o profeta Muhammad disse, quando ele partiu, ele disse que escutou uma voz dizendo, passei a minha ordem e ao mesmo tempo diminuí a carga dos meus adoradores. Ou seja, quer dizer que, em verdade, são 5 orações diárias, só que a recompensa são 5 orações. Então, cada oração nossa equivale a 10 orações. Subhanallah. Então, além disso tudo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viu al-Jannah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viu o paraíso. Entrou no paraíso. Uma vez, uma história muito bonita, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estava sentado junto com seus companheiros. E então o profeta perguntou para os seus companheiros, algum de vocês viu al-Jannah? Algum de vocês viu o paraíso? E ninguém respondeu. Só Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar era filho de Umar ibn Khattab. Abdullah ibn Umar levantou a sua mão e disse que havia visto o paraíso. Então o profeta perguntou, se alguém dentre eles havia bebido dos rios do paraíso. Abdullah ibn Umar levantou a mão e disse que sim, que ele havia bebido dos rios do paraíso. Umar ibn Khattab, quando viu que seu filho estava respondendo dessa forma, colocou a mão na cabeça, mostrando vergonha pelas respostas do filho dele. O que ele está falando? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam voltou a perguntar, se algum dos Sahaba havia comido dos frutos do paraíso. Abdullah ibn Umar levantou a mão e disse que sim, que ele havia comido dos frutos do paraíso. Então as pessoas ficaram estranhando aquela reação de Abdullah ibn Umar. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam pediu para que Umar explicasse a eles como é que ele havia feito essas coisas, como é que ele havia visto o paraíso, como ele havia bebido dos rios do paraíso, como ele havia comido dos frutos do paraíso. Então Abdullah ibn Umar respondeu aos Sahaba, eu vi al-Jannah, eu vi o paraíso no dia em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam entrou nele. E bebi dos seus rios no dia em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bebeu deles. e comido seus frutos no dia em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam comeu deles. Então, essa é a crença que os sahaba tinham dele. Essa era a crença dos companheiros de Allah. Essa era a forma do qual os companheiros de Allah, do profeta, do mensageiro de Allah, criam no profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eles acreditavam tanto, tanto no profeta Muhammad, que era como se eles tivessem visto as coisas. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam falava a eles que tinha visto o Jannah, eles acreditavam, era como se eles mesmos tivessem visto o Jannah. Essa era a crença dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. Então, além disso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam viu o rio del Kawthar. O rio que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quando o profeta Muhammad viu Al-Kawthar, que era um rio branco, cujas bordas eram de ouro, perguntou ao anjo Gabriel, quem era aquele rio? De quem era aquele rio? E então o anjo Gabriel respondeu ao profeta Muhammad que esse era Al-Kawthar, o rio que Allah subhanahu wa ta'ala havia prometido a ele. Além disso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viu as nossas casas do paraíso. Cada um de nós tem uma casa no paraíso. Cada um de nós tem uma casa no paraíso. E cada um de nós tem uma casa no inferno. Se nós formos do povo do paraíso, nós iremos para a nossa casa no paraíso. Se nós formos o povo do inferno, nós iremos para a nossa casa no inferno. A'udzubillah. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viu as nossas casas no paraíso. E nos disse que as nossas casas no paraíso eram fabricadas com um bloco de ouro e outro bloco de prata. E disse que o cimento que unia esses blocos era de almíscar puro. E que o teto das nossas casas era o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Você imaginaram? Cada vez que nós levantarmos nossa vista no teto da nossa casa, veremos o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma vez perguntaram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sobre como seria a casa das pessoas do nível mais baixo do Jannah, do nível mais baixo do paraíso. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu que essa casa que o dono dessa casa, o habitante dessa casa, teria que caminhar 1000 anos para conseguir chegar aos limites dessa casa. Ou seja, se ele caminhasse 1000 anos pela sua casa, não conseguiria chegar aos limites dela. De tão grande que ela era. Então, perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sobre o nível mais alto do paraíso. Então, se esse é do nível mais baixo, como é que é do nível mais alto do paraíso? Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, esses são aqueles que gozarão de ver a face de Allah subhanahu wa ta'ala de dia e de noite. Quer imaginar? Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, depois que ele viu al-Jannah, viu o paraíso, ele desceu de volta ao muro em Jerusalém. Onde estava quem? O buraco. A criatura que havia transportado o profeta Muhammad de Mecca para Jerusalém. Voltou ao buraco e dali ele voltou para Mecca. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que quando ele voltou para Mecca e voltou para sua cama, digamos assim, que estava dormindo, e que seu travesseiro ainda estava quente. Como se ele tivesse acabado de sair dali. Como se essa viagem toda tivesse sido muito curta. Na manhã seguinte, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não sabia se seria conveniente lhe informar Quraysh sobre essa viagem ou não. Até porque a sura da viagem noturna, a sura al-Isra do Coran, não tinha sido revelada até então. Então, Abu Jahl viu o profeta Muhammad e perguntou ao profeta Muhammad o que tinha acontecido. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam começou a contar para Abu Jahl o que tinha acontecido. Então, Abu Jahl decidiu aproveitar essa oportunidade para expor o profeta Muhammad ao ridículo, sallallahu alaihi wa sallam, e expor o profeta Muhammad e a sua mensagem ao ridículo, e perguntou ao profeta sallallahu alaihi wa sallam se ele se animaria a repetir essa mesma história diante da multidão ao redor da Kaaba. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu que sim. Então, pela primeira vez, Abu Jahl ele começou a juntar as pessoas para que escutassem o profeta Muhammad. Então, o profeta Muhammad chegou perante essas pessoas e narrou tudo o que havia acontecido, com total confiança e com total firmeza. Só que as pessoas começaram a debochar. Os incrédulos de Quraysh começaram a debochar do profeta Muhammad. E alguns foram até Abu Bakr. Abu Bakr, um companheiro mais próximo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E disseram para Abu Bakr: você sabe o que Muhammad está dizendo? E disseram ao profeta, disseram a Abu Bakr que o profeta sallallahu alaihi wasallam havia contado sobre a viagem noturna. E disseram para Abu Bakr: você acredita nisso? Então Abu Bakr respondeu: se ele contou isso, então ele disse a verdade. Eu acreditaria nele até mesmo se ele contasse que havia chegado mais longe. Então, a partir daí, Abu Bakr recebeu o título de As-Siddiq, o que afirma a verdade. Então, Abu Bakr As-Siddiq. O título de As-Siddiq, ou seja, o que afirma a verdade, foi a partir desse acontecimento. Quando ele, antes mesmo de ter ouvido o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narrar a história de Isra al-Mi'raj, acreditou nele sem mesmo ter ouvido, dizendo que se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha dito aquilo, então porque era verdade. Porque ele acreditaria nele, mesmo que ele dissesse que havia ido mais longe que isso. Então o que aconteceu? As pessoas de Quraysh começaram a tentar desafiar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pediram que o profeta Muhammad descrevesse a Mesquita al-Aqsa. Então, nesse momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não conseguia lembrar exatamente como era a Mesquita al-Aqsa, não conseguia se lembrar de detalhes. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam visse a Mesquita al-Aqsa diante de seus olhos. Ele via a Mesquita al-Aqsa diante de seus olhos e começou a descrever para o Quraysh minuciosamente a Mesquita. Todos os detalhes da Mesquita al-Aqsa o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu ao povo de Quraysh. E como desafio, o povo de Quraysh pediu que o profeta revelasse outro sinal. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que no caminho ele havia visto uma caravana que se encaminhava da Mesquita al-Aqsa para Mecca. E que essa caravana iria se atrasar um pouco, porque haviam sido roubadas algumas de suas mercadorias. E, ou seja, esse era o outro sinal. E pouco tempo depois, apareceram aqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dito. Apareceu a caravana, chegou a caravana de Jerusalém para Mecca. A caravana que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dito. Isso foi outro sinal da veracidade do profeta Muhammad. Mas mesmo assim, o povo de Quraysh desmentiu o testemunho do profeta Muhammad e desmentiu o profeta Muhammad dizendo que se tratava de mera magia. Então, enfim, Isra al-Mi'raj nos deixa inúmeros aprendizados. Dentre esses aprendizados está a importância da Mesquita al-Aqsa e da terra sagrada ao Islã. E da umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é responsável por elas. A umma do profeta Muhammad é responsável pela Mesquita al-Aqsa, é responsável pela a Palestina, é responsável por Mecca e é responsável por Medina. Essa responsabilidade está nos nossos pescoços. Essa responsabilidade está sobre as nossas costas. Sobre as costas da umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Já que para nós foi dada a liderança da humanidade. Bom, terminada a Isra al-Mi'raj, e ainda no 10º ano da revelação da mensagem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se deu conta que Mecca já não era um lugar conveniente para a da'wah. Poucas pessoas haviam abraçado o Islã, e a ideia de assassinar o profeta ia crescendo cada vez mais. Então a solução foi qual? Encontrar uma outra terra que pudesse ser mais fértil para a mensagem. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a planejar a imigração para outra terra. E esse planejamento durou 3 anos. E não foi uma decisão desordenada, foi uma decisão totalmente organizada. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decidiu então fazer uso, melhor uso da época do Hajj desse ano, do ano 10º da mensagem. Então, como a gente disse, tinha a época do Hajj. E a época do Hajj era a época que as outras tribos vinham até Mecca para fazer peregrinação e para comercializar. Então o profeta Muhammad iria aproveitar para ter contato com essas outras tribos que viriam e tentar conseguir ajuda com elas e refúgio com elas para poder seguir fazendo a da'wah nessas tribos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez 26 tentativas. Falou com 26 tribos. E as 26 tentativas fracassaram. 26 tentativas. Mesmo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca perdeu a esperança. O profeta sallallahu alaihi wasallam jamais deixou de lutar e se esforçar pela mensagem. Alguns exemplos das tribos que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou com elas. Foram 26 no total, vou dar alguns exemplos delas. uma dessas tribos era a tribo Banu Hanifa. O profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até essa tribo e fez a da'wah, passou o Islã para eles. E a resposta dessa tribo foi a pior resposta da história da da'wah. Os narradores de hadith não quiseram indicar as palavras que o Banu Hanifa, que essa tribo, disseram ao profeta Muhammad, porque a sua resposta foi tão insultante ao profeta Muhammad que nem os hadiths se animaram a escrever o que eles disseram. Então, essa foi a primeira tribo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez. Foi. Não desistiu. Foi outra. Qual era a outra? Banu Kalb. Banu Kalb, essa tribo tinha uma outra dinastia, se chamava Banu Abdullah. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam se dirigiu a essa dinastia da tribo e começou a chamar eles ao Islã. E dizia que Allah subhanahu wa ta'ala tinha abençoado eles com um nome bonito. Abdullah, Banu Abdullah. Né? Tribo dos servos de Allah. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia que devido a esse nome belo, eles deveriam adorar somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E fez a da'wah para eles. Mas também foi uma tentativa inútil. O povo de Banu Kalb não aceitou a da'wah. Então, foi até outra tribo. Essa outra tribo chamada Banu Amir ibn Sha'fa. O profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até essa tribo e fez a da'wah. Passou o Islã, passou a mensagem do Islã. E leu o Corão para eles. E isso levou a um dessa tribo, o nome dele chamado Dahira ibn Firas, levou ele a crer que seguramente o profeta sallallahu alaihi wa sallam triunfaria, mais cedo ou mais tarde. Então, o que ele fez? Ele prometeu apoio ao profeta Muhammad, que mais cedo ou mais tarde iria governar os árabes. E quando ele viu a mensagem do Islã, ele viu que o Islã iria triunfar mais cedo ou mais tarde. Então, aqui que ele quis negociar com o profeta. Quando o Islã triunfar e tu ficares como governante de todas as tribos árabes, tu passa para nós essa liderança. Esse era o acordo. Nós te damos o apoio agora, mas quando tu ocupares o poder, tu passa esse poder para nós. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam negou esse negócio, justamente porque Allah subhanahu wa ta'ala outorga a soberania a quem ele deseja. E não era isso que o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria. O profeta sallallahu alaihi wa sallam queria que o Islã fosse construído, a uma islamia fosse construída sobre os valores de honra e não por ambição de poder. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam negou a proposta deles e eles negaram, dando apoio ao profeta. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até outra tribo. Essa outra tribo se chamava tribo de Bugra ibn Qais. Tribo de Bugra ibn Qais. Esse Bugra ibn Qais não estava presente quando o profeta Muhammad chegou até lá, até essa tribo. Quando o profeta chegou nessa tribo, ele reuniu um grupo de jovens dessa tribo e começou a falar sobre o Islam com eles. E boa parte desses jovens começou a acreditar no profeta Muhammad e começou a receber bem o profeta Muhammad, dando as boas-vindas ao profeta Muhammad. Até que chegou Bugra ibn Qais, que era o líder da tribo. Chegou Bugra ibn Qais e perguntou, quem é esse homem? E eles responderam, esse é Muhammad, filho de Abdullah, de Quraysh, que pretende ser o mensageiro de Allah. Quando Bugra soube que o povo dele havia recebido bem o profeta Muhammad, brigou com seu povo e advertiu o povo dele contra a reação forte de Quraysh. Advertiu o povo dele que se eles dessem apoio ao profeta Muhammad, Quraysh iria vir contra eles. E culpou o povo dele e brigou com o povo dele por terem apoiado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esse Bugra ibn Qais era tão, tão cruel que simplesmente disse para o profeta Muhammad que ele fosse embora da tribo. Expulsou o profeta Muhammad da tribo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando foi para montar na sua camela para ir embora, o que Bugra fez? Bateu no joelho da camela para que o profeta sallallahu alaihi wa sallam caísse. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam caiu no chão. Olha a que ponto chegava a maldade das pessoas. Bugra ibn Qais bateu na camela e o profeta sallallahu alaihi wa sallam caiu no chão. Então Bugra começou a sorrir e dar risada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quando isso aconteceu, uma mulher muçulmana da tribo gritou buscando ajuda ao profeta Muhammad. Não aguentou esconder a sua fé e começou a pedir ajuda da tribo para que salvassem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E com isso levantaram três jovens da tribo. Três jovens foram para defender o profeta. E foram contra os guardiões de Bugra. Os guarda-costas de Bugra. Bugra e Ben Qais. E começou uma batalha entre os seis. Eram três jovens que estavam defendendo o profeta Muhammad contra três seguranças de Bugra. E começaram a lutarem. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando viu isso, fez súplica a Allah subhanahu wa ta'ala que abençoasse os três jovens que estavam defendendo o profeta e que eliminasse os seus atacantes. E a súplica do profeta sallallahu alaihi wa sallam foi aceita, e os três defensores do profeta sallallahu alaihi wa sallam abraçaram o Islã e morreram como mártires, enquanto os outros três tiveram uma morte terrível. Então essa foi mais uma tribo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não desistiu. Se dirigiu a outra tribo. Que tribo era? Banu Shayban. Banu Shayban tinha três líderes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se reuniu com esses três líderes. Esses três líderes eram Maghruq ibn Amr, Maghruq ibn Amr, Hani ibn Qubaysa e Al-Muzana ibn Haris. Presta atenção nesse último, Al-Muzana ibn Haris. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou do Islã para eles e advertiu eles com versículos do Corão. Entre os versículos que o profeta sallallahu alaihi wa sallam advertiu eles foi o versículo. Dize, vinde para que eu vos prescreva o que o vosso Senhor vos vedou. Não lhe atribuais parceiros. Tratai com benevolência vossos pais. Não sejais felicidas por temor à miséria. Nós vos sustentaremos tão bem quanto aos vossos filhos. Não vos aproximeis das obscenidades, tanto pública como privadamente, e não mateis senão legitimamente, o que Allah proibiu matar. Este ele vos prescreve para que vocês raciocinem. Irmão, só um momentinho. Sallallahu alaihi wa sallam. Irmão, já vai acabar a aula, inshallah. Falta pouca coisa. Vocês vão fazer a oração agora? Falta pouquinho, não sei se vocês querem esperar, faltam 5 minutinhos e inshallah termina a aula. Pode ser? Tá ok, inshallah. Pode ser, irmão Yusuf? Tá ok, irmão, tá ok. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam advertiu esse povo, fazendo da'wah, falando do Islã para esse povo, para esses três líderes dessa tribo. E esses três viram que a mensagem do Islã iria triunfar também. E um deles, a gente falou dos três líderes, né, era Maghruq ibn Amr, Hani ibn Qubaysa e Muzana ibn Haris. Esse último, Muzana ibn Haris, disse para o profeta Muhammad que a sua tribo estava situada entre a Arábia e a Pérsia. E que eles poderiam proteger Muhammad e seu povo, e seus seguidores, contra os árabes. Mas que não poderiam proteger eles contra os persas. Não poderiam proteger o profeta Muhammad contra os persas. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam agradeceu a eles a cordialidade e destacou a sua veracidade. E disse, antes dele ir embora, antes do profeta sallallahu alaihi wa sallam ir embora, pediu para que esses líderes prometessem que quando Allah subhanahu wa ta'ala concedesse a vitória do Islã e a vitória do profeta Muhammad sobre a Pérsia, que eles abraçassem o Islã. E eles prometeram lealdade. Então, inshallah, quando o profeta Muhammad tiver a vitória sobre a Pérsia, abraçaremos o Islã. Então, uma coisa muito, muito importante de destacar foi que, depois da morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam, esse mesmo líder, Muzana ibn Haris, que havia dito ao profeta Muhammad que poderia proteger o profeta Muhammad contra os árabes, mas não poderia proteger o profeta Muhammad contra os persas, esse Muzana ibn Haris abraçou o Islã, depois da morte do profeta Muhammad. E ele, Muzana ibn Haris, conduziu um exército para conquistar a Pérsia. Só que ele lamentou que havia sido tarde demais e que ele tinha perdido a honra de ser um companheiro do profeta de Allah. Mais tarde, Muzana ibn Haris chorava por não ter sido um companheiro do profeta, do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam viu que essa reunião com as tribos tinha sido em vão. Então decidiu convidar as personalidades mais destacadas do Islã, mais destacadas para o Islã. As personalidades mais destacadas das tribos, convidar eles para o Islã. De modo que, através deles, comecei a tribo a abraçar o Islã. Então, o Prophet sallallahu alaihi wa sallam encontrou uma pessoa chamada Rukana. Rukana era da tribo Bani Muharib. Bani Muharib. Rukana era o lutador mais forte da Península Arábica. Era o lutador mais forte da Península Arábica. E quando o Prophet sallallahu alaihi wa sallam falou com Rukana e convidou ele para o Islã, ele disse: eu abraço o Islã, desde tu lute comigo e tu me ganhe. Se tu me ganhar na luta, eu abraço o Islã. Caso contrário, não. Imaginem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lutar com o homem mais forte, o lutador mais forte da Península Arábica. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse que tudo bem, que ele lutaria com ele. Imaginem a situação do Sahaba nesse momento. Desespero do Sahaba. O profeta sallallahu alaihi wa sallam vai lutar com o homem mais forte da Península Arábica. Então tá. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: tudo bem, se eu lutar contigo e eu ganhar de ti, tu abraça o Islã? Eu disse sim. Mas tem que ganhar. Eu disse, tudo bem. Então, chamou a Rukana, chamou toda a tribo para ver esse evento, ver essa luta entre o profeta Muhammad e Rukana. Chamou todas as pessoas. E começou a luta. Primeira luta, o profeta sallallahu alaihi wa sallam imediatamente derrubou Rukana. O profeta sallallahu alaihi wa sallam derrubou Rukana, o lutador mais forte da Península Arábica. Derrubou ele na primeira luta. Então Rukana disse: não, teve um problema aqui, não. Vai ter que repetir de novo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lutou de novo com Rukana e ganhou mais uma vez a Rukana. Então ele disse: não, mas vamos lutar mais uma vez. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lutou pela terceira vez com Rukana e na terceira vez ganhou também de Rukana. Três vezes sucessivas o profeta Muhammad ganhou de Rukana. E, no final, o profeta Muhammad disse para Rukana: vai abraçar o Islã ou não vai? Ele disse, no final, disse: não vou abraçar o Islã. Apesar da derrota dele, não quis abraçar o Islã. Olha o esforço do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Chegou a ponto de lutar com o lutador mais forte da Península Arábia. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seguiu a tentativa de tentar trazer as pessoas, os líderes, para o Islã. Então, foi até um homem chamado Suwaib ibn Samit. Suwaib ibn Samit. Esse homem era um poeta. E havia lido muitos livros. E recorrido também a muitos contos. É, e quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam foi convidar Suwaib ao Islam, fazer da'wah para Suwaib, para ele abraçar o Islam, Suwaib disse que os contos de Luqman, que era um dos profetas, eram melhores do Coran. Então, ele começou a ler esses contos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam escutou os contos que Suwaib estava falando. E não interrompeu ele, deixou ele falar até o final. Quando ele terminou de falar, o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a recitar alguns versículos do Coran. Suwaib ficou completamente impressionado com o Coran e imediatamente abraçou o Islam. Depois, veio um outro homem. Esse homem foi até Mecca, vindo de uma das tribos do Iêmen. Esse homem, o nome dele era Duman al-Ash'adi. Duman al-Ash'adi. Esse homem era um curandeiro, que se dedicava a curar os possuídos pelos demônios. Então, decidiu se aproximar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com a intenção de curar o profeta Muhammad. Já que a tribo de Quraysh estava dizendo que o profeta Muhammad estava possuído pelo demônio, a'udhu billah. Então ele chegou até o profeta Muhammad e disse: conta-me o que te ocorre, meu filho, pois me dedico a curar as pessoas possuídas pelo demônio, e me contaram que tu és um deles. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam respondeu para ele: os louvores são para Allah, o louvamos, buscamos sua ajuda, imploramos sua guia e imploramos seu perdão, e nos refugiamos em Allah contra o mal de nossas almas e das nossas más ações. Aquele a quem Allah guiar, ninguém poderá desencaminhar. E aquele a quem Allah desencaminhar, ninguém poderá encaminhar. O homem, quando ouviu isso, disse para o profeta Muhammad, repita o que me disseste, por favor. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam repetiu para ele. Então ele disse, por favor, repita novamente. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam repetiu novamente. E esse Duman perguntou, que religião é essa? E o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam respondeu, é o Islã. O que ordena os seus seguidores? O profeta respondeu, que estabeleça uma oração e que mantenha os vínculos familiares. Então o homem perguntou, o que tem que fazer para entrar nessa religião? E o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse, testemunhar que não há divindade exceto Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Então o homem disse, testemunha que não há divindade exceto Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Outro homem veio a Mecca. Esse homem veio das tribos de Daus do Iêmen. Esse homem era um sábio e um poeta. E o nome dele era Al-Tufayl ibn Amir. Al-Tufayl ibn Amir. Quraysh havia dito a ele que havia um feiticeiro perto da Kaaba, se referindo ao profeta Muhammad, né, que havia se utilizado a energia das suas palavras para separar o marido da sua esposa. Ou seja, que ele era um feiticeiro. E aconselharam esse homem que quando fosse até a Kaaba, que não escutasse o profeta Muhammad. Que não escutasse. Então, tu foi assustado com essa história, resolveu colocar algodão nos seus ouvidos antes de ir para a Kaaba, a fim de não escutar as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Al-Tufayl foi até a Kaaba e viu um homem rezando. Quem era esse homem? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando se aproximou do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta viu ele, viu que ele estava com algodão nos ouvidos e começou a levantar sua voz lendo o Coran. Então, Al-Tufayl disse, bom, eu sou um poeta, eu sou um sábio. Com certeza, as palavras do feiticeiro não vão me influenciar. Então, por que eu vou ficar com esse algodão nos meus ouvidos? Se eu não uso algodão nos ouvidos. E imediatamente as palavras do Coran influenciaram Al-Tufayl. E Tufayl seguiu o profeta Muhammad até a casa do profeta Muhammad e abraçou o Islã. Se converteu ao Islã. Então, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pediu para Tufayl voltar ao seu povo, ou seja, à sua tribo de Daus, no Iêmen, e que convidasse a sua tribo ao Islã. Alhamdulillah. Convidasse a sua tribo ao Islã. E que viesse a se encontrar com o profeta no dia da vitória do profeta. Então, quando Tufayl voltou para o seu povo, voltou para o seu povo e começou a falar do Islã para eles. E em um ano, ele conseguiu fazer simplesmente três pessoas se converterem ao Islã. Quem eram essas três pessoas? O seu pai, a sua mãe e um membro da tribo. Quem era esse membro? Abu Huraira. Abu Huraira, um dos maiores companheiros do profeta e um dos companheiros que mais relatou hadith. Mais de 2.000 hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Foi trazido por esse homem. Ou seja, um homem, mas imagine a recompensa de Tufayl por ter trazido Abu Huraira ao Islã. Durante um ano inteiro, o pai de Tufayl, a mãe de Tufayl e Abu Huraira abraçaram o Islã. Então, Al-Tufayl voltou ao profeta Muhammad se queixando sobre a sua tribo, dizendo que ele não conseguiu fazer mais do que essas três pessoas se converterem, que a tribo dele não dava ouvido a eles. Quando ele disse isso ao profeta, imediatamente o profeta levantou as mãos para suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Tufayl ficou paralisado. Bom, agora o profeta Muhammad vai fazer doa contra o meu povo. Vai destruir meu povo. Vai acabar com o meu povo. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam levantou as mãos e imediatamente suplicou que Allah subhanahu wa ta'ala guiasse essa tribo ao Islã. E aconselhou Al-Tufayl que fosse paciente e que voltasse para o seu povo. Então Al-Tufayl voltou para seu povo e todo o povo abraçou o Islã. Toda a tribo de Al-Tufayl no Iêmen abraçou o Islã. E no dia da conquista de Mecca, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viu uma grande multidão chegando do Iêmen. E quem era essa multidão? A tribo de Daus, que foi, se converteu toda através de Al-Tufayl. Subhanallah. E Al-Tufayl logo em seguida morreu como mártir pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Bom, essas foram as tentativas do profeta mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. Essas foram as tentativas. Depois de 10 dias de Hajj e de 26 tentativas com as tribos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não tinha conseguido nada além dessas pessoas que ele conseguia trazer ao Islam. Não tinha conseguido uma tribo que protegesse ele. Nem uma tribo onde ele pudesse emigrar para essa terra para poder passar o Islam. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam seguiu firme. decidiu aproveitar até o último segundo do Hajj. Então, no último dia do Hajj. No último ritual do Hajj. Qual é o último ritual do Hajj? Cortar os cabelos em Mina. No último dia do Hajj, o profeta sallallahu alaihi wasallam se encontrou com 6 jovens. 6 jovens aonde? De Medina. Da tribo Al-Khazraj. Ou seja, que esses jovens tinham vindo para realizar o Hajj. Só como para salientar, Medina, naquela época, estava dividida em 2 tribos que eram rivais, extremamente rivais. Essas tribos eram Aus e Khazraj. Eram 2 tribos extremamente rivais. A tribo de Aus e a tribo de Khazraj. Então, esses jovens, 6 jovens de Medina, eram da tribo de Al-Khazraj, que tinham vindo fazer o Hajj. O mais velho desses jovens tinha 21 anos. E o nome dele era As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou esses jovens aonde? Cortando o cabelo. Num cabeleireiro. Em Mina. No último dia do Hajj. E decidiu falar com eles. Bom, eu fiz dá-la para 26 tribos. E nenhuma delas deu certo. Vou fazer dá-la para aqueles jovens também. Foi até aqueles jovens. Os 6 jovens de Medina. E começou a falar do Islã para eles. O profeta sallallahu alaihi wasallam não pediu nenhuma oportunidade. Falou do Islã para eles. E começou a ler alguns versículos do Corão. Os jovens, quando ouviram, ficaram completamente assombrados e espantados. Por quê? Porque eles se deram conta que ele era o último profeta. Como eles sabiam que ele era o último profeta? Porque eles tinham ouvido os judeus em Medina falarem desse último mensageiro de Allah. Ou seja, as pessoas de Medina seriam muito mais próximas, muito mais aptas para aceitar o Islã do que as demais tribos. Por quê? Por várias razões. Primeiro, Medina já havia ouvido falar do último mensageiro. Por que eles haviam ouvido falar? Porque os judeus sabiam da vinda do último mensageiro. Sabiam da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os judeus que moravam em Medina tinham as características, exatamente as características do profeta Muhammad na Torá. E os judeus contavam que o quê? Que o profeta Muhammad seria dentre eles, e não dos árabes. E diziam que quando o profeta Muhammad chegasse, eles iriam destruir os árabes. Então, o povo de Medina já tinha uma ideia de que iria vir um novo mensageiro de Allah, seria o último mensageiro, da onde? Ouvindo dos judeus, que estavam esperando o profeta Muhammad. Mas esperavam que eles viessem, que o profeta Muhammad viesse da descendência deles, e não dos árabes. Então, em segundo lugar, em Medina, como a gente falou, havia uma guerra terrível que ocorreu por muitos anos entre as tribos de Aus e Khazraj. E as gerações mais jovens já estavam querendo que botar um fim nessas guerras. E a melhor forma de pôr um fim nessa guerra seria com o Islã. Em terceiro lugar, Medina era uma cidade agrícola, onde podia ser autossuficiente no caso de um cerco, diferentemente de Meca. Então, esses 3 jovens... quando ouviram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lendo o Corão e se deram conta que ele era um mensageiro que os judeus haviam falado, imediatamente abraçaram o Islã. Os 6 jovens. E combinaram com o profeta Muhammad que eles iriam voltar a ver o profeta Muhammad no outro ano. O ano seguinte, no mesmo lugar. Marcaram um encontro para o ano seguinte, no Hajj, no último dia do Hajj. Do ano seguinte, naquele mesmo local. E se comprometeram juntamente com o profeta Muhammad de que eles iriam tentar unir as tribos de Aus e Khazraj em Medina. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam combinou com eles e prometeu a eles que iriam se encontrar no ano seguinte no mesmo lugar. Depois de um ano, ou seja, no 11º ano da revelação, eles voltaram. Só que agora já não eram mais 6. Eram 12. 12 muçulmanos já, de Medina. 8 da tribo de Khazraj e 4 de Aus. Ou seja, como já estavam começando a integrar as tribos através do Islã. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez um juramento de lealdade junto com eles. E esse foi conhecido como o primeiro juramento de Al-Aqaba. Primeiro juramento de Al-Aqaba. E esse juramento consistia em 6 pontos. Ou seja, esses 12 jovens iriam prometer juramento de lealdade ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam em 6 pontos. Quais eram esses 6 pontos? Primeiro, não adorar ninguém salvo Allah. Não adorar nada exceto Allah, subhanahu wa ta'ala. Segundo, não cometer adultério. Terceiro, não roubar a propriedade de nenhuma pessoa. Quarto, não matar os filhos. Cinco, nunca acusar alguém falsamente. E sexto, obedecer sempre o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Esses eram os 6 pontos do juramento de Al-Aqaba. Esse é o primeiro juramento de Al-Aqaba. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam escolheu esses 6 pontos justamente para reformar a sociedade de Medina, que estava destruída por causa das guerras. Então colocou entre esses 6 pontos, não adorar ninguém exceto Allah, não cometer o adultério, não roubar a propriedade de nenhuma pessoa, não matar os seus filhos, não acusar falsamente nenhuma pessoa e obedecer sempre ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam se deu conta que essa seria a forma de resolver os problemas de Medina, que estavam um problema sério devido à guerra. Então, fiz também através dos 6 pontos, fazer com que esses jovens aumentassem seus bons modos, para fazer deles um exemplo para as pessoas de Medina, e fazer deles um exemplo para que as pessoas de Medina admirassem os modos do Islã e que abraçassem o Islã. E logo pediu que esses jovens voltassem para suas respectivas tribos e que voltassem a se reunir com o profeta sallallahu alaihi wa sallam no ano seguinte, no ano 12 da mensagem, para fechar o acordo da Hégira, da imigração do profeta Muhammad de Mecca para Medina. E então, nesse juramento de Al-Aqaba, o profeta mandou junto com esses 12 jovens para Medina um sahabas, um dos companheiros dele, chamado Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair foi o primeiro embaixador do Islã. Era um jovem de 28 anos e ele ficou na casa de As'ad ibn Zurara, que era um dos jovens, dos primeiros jovens que haviam abraçado o Islã da tribo de Medina. E começou, Mus'ab ibn Umair foi enviado para ensinar as pessoas o Islã e ensinar as boas maneiras do Islã em Medina. Então as pessoas começaram a amar os ensinamentos e as boas maneiras do Islã e, como resultado disso, o número dos muçulmanos começou a crescer. Então, Mus'ab ibn Umair foi até um dos líderes, ou seja, um dos chefes da tribo de Al-Aus. Como eu disse, são duas tribos principais de Medina, tribo de Al-Aus e tribo Khazraj. Então, Mus'ab ibn Umair foi até um dos chefes da tribo Aus, para chamar ele ao Islã. Então, o que Mus'ab ibn Umair fez? Foi até ele para falar do Islã. Quando chegou lá, o Sayyid ibn Khubayr, que era um desses líderes, foi o líder para onde ele foi chamar ao Islã, o Sayyid ibn Khubayr pegou uma lança em sua mão e foi até Mus'ab ibn Umair. E começou a recriminar Mus'ab ibn Umair, dizendo que ele estava trazendo a discórdia para as tribos. Estava trazendo a discórdia, trazendo ao Islã, com o Islã, fazendo com que houvesse uma divisão na sociedade. Alguns eram muçulmanos, outros não eram muçulmanos. Ele disse então que Mus'ab estava trazendo a intriga para a sociedade de Medina. Então, ameaçou ele dizendo que era para ele ir embora de Medina imediatamente, ou então ele iria matar ele. E fincou essa lança no chão. Ele estava com uma lança na mão, e para mostrar a seriedade do que ele estava falando, ele fincou essa lança no chão. Mus'ab ibn Umair escutou tudo com calma, e então perguntou ao Sayyid ibn Khubayr, ao líder de Aus, se ele já tinha terminado de falar tudo o que ele queria falar. Ele disse que sim. Então, Mus'ab perguntou para ele, tu pode me escutar um pouquinho? Então, o Sayyid disse, tudo bem. Então, Mus'ab começou a falar do Islã para ele. E começou a recitar as ayas do Coran. E a lança que estava na mão de Aus ibn Khubayr começou a tremer. Até que caiu a lança no chão. Ou seja, havia totalmente derretido pelo Islã. O Islã havia impressionado ele completamente. E no final, Aus ibn Khubayr abraçou o Islã. Se converteu ao Islã. Só que agora, qual era o plano? Aus ibn Khubayr, ele era um dos chefes de Aus. Mas havia outro, que era o líder principal da tribo de Aus. O nome dele era Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az. Esse era o chefe principal. E eles queriam fazer com que ele abraçasse o Islã. Ao Sa'ad, que há tempinhos atrás tinha vindo para matar Mus'ab e para expulsar Mus'ab de Medina, agora estava junto com Mus'ab tentando organizar como iriam fazer Sa'ad ibn Mu'az escutar o Islã e se converter ao Islã. Então, Al-Sa'id ibn Khubayr combinou junto com Mus'ab que Al-Sa'id iria até Sa'ad ibn Mu'az e convidar Sa'ad ibn Mu'az para vir ouvir Mus'ab. Foi até Sa'ad ibn Mu'az e Sa'ad ibn Mu'az já percebeu que Al-Sa'id ibn Khubayr já chegou com uma cara diferente, chegou com um rosto diferente, já tinha se tornado muçulmano. E Al-Sa'id ibn Khubayr não conseguiu esconder isso. Seu rosto já mostrava o Islã. Então Sa'ad ibn Mu'az decidiu escutar e ouvir Al-Mus'ab ibn Umayr, o sahaba que o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia mandado para Medina para divulgar o Islã. E Sa'ad ibn Mu'az, quando escutou o Corão recitado por Mus'ab, imediatamente abraçou o Islã. E Sa'ad ibn Mu'az, além de abraçar o Islã, foi até seu povo, foi até a tribo de Aus, e disse que toda a tribo deveria abraçar o Islã. Se a tribo não abraçasse o Islã, que ele jamais falaria com nenhum deles. Então toda a tribo de Aus acabou abraçando o Islã. Por quê? Porque viram que Sa'ad ibn Mu'az era um homem sábio e um homem com uma perfeita conduta dentre eles. E se ele havia abraçado o Islã, é porque o Islã era a mensagem correta. E nisso toda a tribo de Aus se converteu ao Islã. Sa'ad ibn Mu'az viveu somente 7 anos depois de declarar sua shahada. Só 7 anos. Mas ele foi um grande crente. Teve uma grande influência no Islã. E quando ele morreu, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, nos informou que o trono de Allah estremeceu com a morte dele. O trono de Allah, subhanahu wa ta'ala, estremeceu com a morte de Sa'ad ibn Mu'az. E 70 mil anjos foram testemunhas do seu enterro. 70 mil anjos rezaram por ele a oração fúnebre. E esse foi o resultado de um homem que, apesar de ter vivido 7 anos no Islã, teve uma grande contribuição ao Islã, sendo que toda a tribo de Aus em Medina abraçou o Islã através dele. Então, pouco depois disso, nesse mesmo ano, no ano 11 da mensagem, não havia nenhuma só casa em Medina que não tivesse ao menos um ou dois muçulmanos. E desse modo o Islã se propagou. Então, inshallah, na próxima aula, a gente acabou se estendendo bastante nessa aula, inshallah, na próxima aula, a gente vai falar do segundo juramento de fidelidade de Al-Aqaba, que foi um fato muito importante na história do Islã. Inshallah, isso vai ficar para a próxima aula. Até aqui nós falamos do primeiro juramento de Al-Aqaba, que foram com aqueles 12 jovens. E depois nós vamos falar do grande juramento de fidelidade de Al-Aqaba, que ocorreu no ano 12 da mensagem, e que foi o acordo final antes do profeta ir para Medina. Então, vamos fazer um dua para encerrar nossa aula. Inshallah, a gente se encontra no próximo sábado. Ya Allah, a Ti louvamos e de Ti imploramos ajuda. Alhamdulillah por teres nos encaminhado ao Islã. Alhamdulillah pela bênção do Coran. Alhamdulillah pela bênção do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, exalte o Islã e os muçulmanos. Exalte o Islã e os muçulmanos. E humilha a idolatria e os idólatras. E destrua os inimigos do Islã. E nos conceda a vitória sobre o povo incrédulo. Ya Allah, une os muçulmanos para a verdade e a orientação. Nos tire das trevas para a luz, do inferno para o paraíso, da bid'a para a sunnah, da idolatria para o tawhid, e de todos os males para todo o bem, com a tua misericórdia, Senhor do Universo. Ó Senhor nosso, não nos condene se nos esquecermos ou nos equivocarmos. Ó Senhor nosso, não nos impõe as cargas como as que impuseste aos nossos antepassados. Ó Senhor nosso, não nos sobrecarregues com que não podemos suportar. Absolva-nos, perdoa-nos e tenha misericórdia de nós. Tu és o nosso protetor. Conceda-nos a vitória sobre o povo incrédulo. Ya Allah, derrame as suas bênçãos e a paz sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre seus familiares, seus companheiros e todos os seus seguidores até o dia do juízo final. E louvado seja Allah, Senhor do Universo. Allahumma amin.